E aí, Recreio? Atenção. Atenção. Vai começar o maior espetáculo do Pará. O maior espetáculo do Pará. A maior pressão. Eu disse. A pressão do Pará. Chegou. O gigante Crocodilo Prime. Pra comandar o show, tem ele, o DJ, que vem ditando tendências no mundo das aparelhagens. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. E Marlon Beach, comandando o maior réptil do mundo. Gigante Crocodilo Prime. Vem, DJ Patrese. Galera, tá a fim de pirar o cabeção? Começa! Que comece o rock doido agora. Mãozinha pra cima que vai começar o show. Tá doidão. Um, dois, três, vai! Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Vai! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Feliz, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tem alguém do Paissandu aí? Tem? Não vi não. Galera do Paissandu tá aí, tá? Galera do Clube do Remo também tá aí. Agora vai. Só quem tem amigo viado faz barulho. Quem tem amiga sapatão dá um grito. Não bate não. Um, dois, três, agora! Bagulho de. Tá doido, Recreio! Gira! Vai! Hey! Hey! Toma essa pressão, vai! Mãozinha pra cima, não adivinha! Tá muito baixo. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas? Das solteiras? Vou chamar a galera do Paissandu. Só a galera do Paissandu assim, ó. Bem alto. Mas acho que a torcida do Remo é mais forte. Galera do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima! É agora com vocês, galera do Remo! Pra cima! Um, dois, três, agora! Pra cima! E bem macio! Está difícil de entender. O quê? Diz que és minha paixão e ganhei só ilusão. Bora, amiga! Sônia mete ficha. Aqui do nosso lado direito, no gigante. Oh! E o que? E o que? Quero algo sério, não brincadeirinhas. Vem ver o canto. Eu vou baixar o som e a galera canta bem alto. Agora, agora! É muita deitada, não adivinha no teu padrinho, não! Do Flamengo, joga a mãozinha pra cima e dá o grito. Quem é do Corinthians, dá o gritão também. Quem é do Corinthians, dá o gritão aí. Olha, gente, isso aqui é a primeira parte do animal, o primeiro show. Daqui a pouco é o show do gigante Crocodilo Prime. É pressão do começo ao fim. E bora na contagem! 5, 4, 3, 2, 1! Explode, recreio! Agora! Então toma tapinha! Vai! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha. E toma essa tapinha! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. O patrão tá doidão. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo e fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bora endoidar. Bora endoidar. E doida no croco. Agora. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 16. E aí, meu produtor carioca, tudo você. Meu parceiro Leonão dos Humildes, chamei Fortíssimo Júnior da Pedreira. Aí, Breno Mecânico. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar. Fala, família! Parabenizar também nosso grande parceiro Fabinho. Ele que tá no piso hoje. Tá no som que ele dá valor, valor. Que chacoça pros ladrão, que chacoça pros ladrão, que chacoça pros ladrão, que chacoça pros ladrão, que chacoça pros ladrão, que chacoça pros ladrão. Toma, toma, toma, toma, toma na patrinha. Pra cima! Tá de gigante! Gigante! Prime. Novo Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Alô, Belly. Eu... E toma caqueado, caqueado, caqueado, a novinha vem. Vem novinha rebolando, rebolando. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, vai. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha. Eu vou baixar o som e a galera canta bem alto. Joga a mãozinha pro céu. O bagulho tá doido. O DJ doido chegou e toma. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha. Vocês, vocês, agora. Pro céu, toma, toma, toma, vai. É chope. É chope. É chope. É chope. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Vai girar! A gente brigou. Que bate saudade na batida! Mas esbarre com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar. Irmãozinho Wagner, então cara da escola também lá da Bahia também. Ele que é irmão do nosso grande parceiro Léo Santana também, que vai estar conosco no próximo dia 7 de dezembro. Conhecendo o nosso animal. Na verdade vai ser o encontro dos animais, meu irmão. O Arnaldo também, nosso empresário também da escola. Obrigado, viu? Conhecendo o gigante, na moral, na moral, na moral. E da Devinha, vai pra cima, Vamos lá, DJ! E toma no batidão, no batidão, no batidão. Toma no batidão. Tô falando que não tem padrinho. O patrão tá doidão. Então bora agora. Que segura deitada. Toma essa deitada. Toma essa deitada. Apaga a luz. Apaga a luz. Tem como? Apaga a luz. Tem como? Apaga a luz do palco. Pra cima, pra cima, pra cima, bora. Só solta pra apagar. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Eu tenho certeza absoluta que cê é cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha. Aponta pra ela, vai! Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. Aponta pra sua coleguinha que tem cheiro de piranha. A mulherada de piramudinha, vai, vai, vai! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Adivinha que o croco vai pra cima? Não adivinha que o croco vai. DJ pra trazer! Que o croco vai pra cima? Pra cima! Não adivinha que o croco vai pra cima? E vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! E tá doido, tá doido! Meu parceiro empresário Macaxeira na TF! Ele e a sua esposa tá assim comigo também! Um abraço a vocês! Sempre com o Patrese no Gigante! Ricardo Rios tá comigo também. Aí, Ricardo, aí, Lorena. Vamos pra cima. Marlon Beach, dá o toque pra galera também, meu irmão. Vem das mil pra 13. Aproveitar também o nosso braço. O nosso grande empresário, Taik, também o cara que comandou as Jurunas. Tá por aqui a gente, conhecendo o nosso animal. Sempre aqui, ó. Rapaziada também da Bahia. E vão se preparando, viu, que tá vindo o encontro dos gigantes. De um lado, Léo Santana, de outro, tem o nosso animal. Dia 7 de dezembro em Abaitetumba. E a minha família Maguari também tá na área. Olha. Toma essa gostosa, toma, toma, toma, toma. Arrebenta. Vai, toma. Vai. Vai, toma essa gostosa, vai, toma. Vai, toma essa gostosa. Bora, Jorginho. Vai, toma essa gostosa. Dormindo, perdendo as contabilidades. Atenção, que tá canção do amor. É DJ Lohan, meu irmão. E a galera não vai no clima, vai no clima, vai no clima, vai no clima. Minha Crocolive também. Bora, Tiger. Bora, Ticona. Não me abandona, tio. Tá sumindo do animal. Obrigado, meu irmãozinho, Robson Lima também, do Escadrão também, do Bodo. Rapaziada, tem lá de São Domingos, o Capinho. Tá na área, tamo, tamo. O bagulho doido no croco. Vai girar, vai girar. Depois que eu conheci o Mandela. Depois que eu conheci ela dança. Patrese, Patrese, o top DJ do Pará. Tá namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Bagulho doido, doido, doido, doido, doida. E o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. O bagulho tá louco. Chama, aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14. No 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Bora endoidando. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ. DJ, só vai até o 10, só vai até o 10. Pra cima! Até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota num 12, Zé, num 12, vamos! Bota no 12, bota no 12. Bora, Magnada! Bota no 12. O teu lugar agora é aqui, mo! Tô vivendo. Tentando. Um abraço também, Carlinha Abreia, aqui comigo. Pensando. Aqui do Comando Animal, um abraço. Beijão, mulher. Hoje tem corpinho dourado na voz. Pega Xandão, sente a pressão. O whisky blue. Sente a pressão. Que de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Põe o dedinho pra cima e vai girar, vai girar, vai girar. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem. geral, ó. Frente a frente com ele. A sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, meu parceiro Marquinhos também já presente com a gente. Um abraço a você, Marquinhos, Nélio Júnior. Toda a galera aqui, ó. Edilson Rex, meu patrão na área. No comércio. E o meu patrão Cidinho. Bora, Neto, bora, Netão. Serinho, eu também, obrigado, viu. Patrão Demar também tá na área, ó. Na potranca do bumbum, ela balança e o chama de ma... Ei, Alan Vitor, me abandonou! O baile é sempre dele! Vai! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Eita! Então toma! Pressão! Crocodilo, o animal... Novo Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. E vão se preparando aí, viu? Que tá vindo a escola. A latinha eletrizante, meu irmão. Bora, meu patrão Ronaldo. Lá do Parque do Leilão também tá aqui com a gente. Obrigado, Ronaldo. Ô, Ronaldo. Dê uma bike pra mim lá. Você tá pegando. E aí, Breno Brasil, como é que é, garoto? Vamos pra cima, Alessandro também. Toda a galera comigo. Chama a bandida que ela vem. Chama ela, chama. Vem bandida, vem bandida, vem bandida. Vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida. Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das gostosas! Galera do Paysandu! Galera do Remo! Tá na hora! Toma! É o clima do gigante! DJ Lando! DJ Ivan Massa! Vocês, vai! Eu vou deixar. Equipe mete ficha, garoto! O que me fez chorar? Uhul! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você era... Renascer! E qual é a equipe ficha, ficha 28? Bora, Nai, bora, Nai, bora, Nai! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você era... Deixa eu aproveitar também o nosso abraço. E qual é... O nosso grande parceiro, Ronaldo, também. Tava... Nossa grande amiga, Bruna, também. Parceiro, Wagner. A Denise também, o Kevinho. Aqui em cima do nosso animal. Obrigado, viu? Bora, Biquinha! O que me fez chorar? Agora vai pegar. O que me fez sofrer? Pra quem não sabe, gente, isso aqui é a nova do Crocodilo. E é sucesso! Essa tá top de linha, meu irmão! É a nova do Croco! Na batida, na batida, na batida! E do... Seguro gigante, tá furioso. Seguro gigante, tá furioso. Toma! Solta o crocodilo, é. Agora! O bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Bora, minha mete ficha! Refresca não, maninho. Pra cima, vamos! Dentada, dentada. Tá de deitada! Parceiro Bigode Marituba, o Vitor Lavajado, o fortíssimo Júnior Pedreira. Explosão, Dudinho, pressão. Segura! DJ Gordo, Malumbit, olho pra 13. Toma! Curucido, o Neto, o Ministro. O Ricardo, o animal tá furioso. Do Padre Salvadão. Messi. Um abraço a vocês! Entrada violenta, é o dourado novamente, então se liga. Chegou a nova era do gigante. Olha a deitada. Bora, Netão! Entrada aí, novinha. Bora, Netão, bravo. Entrada. Pra cima, garoto. Entrada. Prepara a massagem, vem botiquim, viu? Entrada. E o bicho vai chegar por lá! Entrada. Pega essa dentada. A deitada! Alex, o lanche pra cima, garotinho. Tá passando mal, é? Então bora. Esse baile toma uva. Nossa, que delícia, esse baile toma uva. Virou disputa. Mansão da mão. Bora, Gabrielzinho. 007, também, parceiro Neto Braga. Fala, Pepeleu. Cristóvão também, que também, o John. Parceiro Lucas também, o parceiro Felipe. Felipe Braga. 007. Bruno e Denise, bandida, picha, picha. Galera da escola com a gente aqui, ó. Bora pra cima. Picha, picha, picha, picha, picha, bandida, picha, picha, bandida, picha, picha, bandida, picha, picha, bandida, picha, picha, bandida, picha, picha, bandida. Só quem é bandida vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado. Toma, caqueado. Caqueado, caqueado. Sinta a pressão da dentada do animal. A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque o DJ pra trás. E o que? E o que? Só as balas. Ei, bandida, bandida, sossegue essa pista. E aí, Marcelo Bombom? Empresário Marcelo Bombom? Ronaldinho também comigo, hein? Vem um DJ que já quer entrar na fita. Ei. Bora, meu irmãozinho, Juninho! Juninho, tem a Marga, bem parceiro Renan Céu. A Nai também, a Sandrinha, golando da Nai. Bora, Podzinha. O Ticona também. E o Alberto Matiz. Alô para Daniele, alô para Gabi, ei, alô para Mist, ei, alô para Fernanda. Ó, vai, ó, ó, vai, ó. O croco é assim, ó. O crocodilo jamais será vencido, vai. O crocodilo jamais será vencido, ó. Bagulho doido, tá doido. Bagulho doido, bagulho doido, tá doido. Bagulho doido, bagulho. Bota na pressão, meu croco. Bota na pressão, meu croco. Bota na pressão, meu croco. Bota na pressão, meu croco. Catel, parceiro Matheus, lá do Nelson também. Meu irmãozinho Bombom também do dispositivo do Cobb. A Sandra também do dispositivo. Obrigado, viu? Tá todo mundo junto e misturado. Bora, Ticona, bora, Ticona. E aí? Vamos recuar nosso jacaré, nosso gigante. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Oh, hello. Os empresários aí do Léo Santana. E a 7 vai estar com a gente. É a festa dos gigantes. E vai ser muita onda. O som do gigante Grigodinho e Léo Santana. Vamos mão pra cima. Aí é o Mi da TF. E a primeira dama também, a Raquel. É a volta deles hoje. Só acontece nos gigantes. Bora, Fabrício Miranda. Toda a galera aqui, ó. Fala, cara de apito. E parceiro Rafael também. Um abração. Obrigado, viu? Me demonstrava uma coisa antes. Agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais. Por que é? Obrigado também a toda a nossa família Maguari hoje aqui, ó. Tá no setor. Não podia ficar de fora, não. Agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Eu sei que fiz errado. Daquele jeito! Bora, meu irmãozinho Helder! Helder Gaia, tá na... O homem da Helde! Bora, Tico! Seguro! Alex do Lanche, tá por aí, não? Vocês, vocês! O Ismael também, o José! Da família Maguari! Essa galera é gente boa! Como é que invade o animal? De sofrer por me apaixonar. Meu parceiro Miau também. E aí, Miau? Bem-vindo, Pitbull, D2. Toda a galera em potência. Vamos pra cima. Bora, Rodrigão. Sigo pro monte. O Jajá, o Louro da Nike. O Adriano Martins. O Fiel hoje, sempre aqui, ó. Robertinho, Paulinho. O Thaleson e a família Robacena de Santa Isabel. Aquele abraço! Desculpe o meu coração, ainda pensar que tu... Bora, meu irmão, Juninho. Tem a Mara também aqui do nosso lado esquerdo. Obrigado, viu? Essa batidinha é maneira. DJ Lando. Então, bora, Zé! E a primeira dama? Paguei um preço tão caro só por me entregar. Bora, produção! Deixa tudo no escurinho. Só quem gosta de fazer amor no escurinho dá o grito. Quem gosta de beijar no escurinho dá o gritinho também. Bora no escurinho, bora no escurinho. Caralho, acende a luz, vai! Quando eu mandar a putaria, vai! Desce a bunda batendo no chão, chão, chão, chão! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão! Olha os periquitinhos! Vai, bora pra frente, rapaz! Vou ou não vou, Adedus? O Tigrão que conhece. Arrepiando todo mundo. Ei! Ei! Segura! E a galera vai! A putaria lupição vai começar. No caguinhado, bora, bora! Refresca não, garoto, pra cima, bora! Dourada de dentada! As novinhas ficam loucas quando a águia... Dá-lhe a dentada, vai! É o pop na pressão e a... A onda do gigante é na dentada! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! E dá-lhe muita dentada! Felipe Freitas! Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o papum, que o papum. Bum, bum, bum, bum. Toma, toma, toma, deitada violenta. Um, dois, três, one, two, three. Tá na hora! É agora! E doida! E doida! E doida! Toma que toma! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Bora, tormenta! Jorginho Souza, Pedrinho de Contabilidade, Morimar, a mansão do amor! Morimar tá chateado. tem jeito. É no clima. É recreio. É o gigante. É tudo diferente. DJ Patrese. Que venha a chuva. E doida, e doida, e doida, e doida, tudo recreio. Então toma, toma. As profundezas chamam. Deixa eu aproveitar também o nosso abraço, a dona Pazera de Minas da Bahia. O irmão do Nelson Tano também tá aqui com a gente, ó. Juntamente com o nosso parceiro patrão também, o Neto. Bora seguir, ó. Vão estar conosco também no próximo dia 7 de dezembro. Um encontro do gigante, a Maitetuba, prepara! Crocodilo e Léo Santana, meu irmão! Traga uma artilharia pesada! Balança, sacode! Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance! Meu parceiro Carlinho também! Galera do Jurunas do Setor, estão aqui com a gente, ó! Um abraço do Patrese Marromídia! Bora, Cleio! Do quarentena também, a preta pressão. Tá na hora, então vai! Aí, Juninho! Nosso e bons amigos! O Charlie Brown também! O Dieguinho, o Gaia! Todo mundo, um abraço! Fechadão com o Croco, Juninho! Adriano! Bora, Juninho! Rapaziada, também lá do Bairro do Desporto! O bagulho é doido! Bagulho doido! Então tô! Arrepia! Doido, doido, doido, doida! A parada é o gigante! Prime. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Gigante Crocodilo Prime. Detonando tudo! Fala, Evandro! Da Nike também, o Sandro da Dinas. Alto aí também do Palio. Fala, Williams. Williams Play também, obrigado, viu? O Danilo da Alverense também, o MC. O MC Manel também, Aritinho. Sua primeira dama também é toda nesse time. Hora do Tapanã. Valeu! Mulherada vai dançar e o Patrese detonar. E dance na batida, tá na hora do funk. Agora! Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Vai dançando! Tô falando que o baile é dele! Agora! É o baile do Patrese. O quê? Eita. Vem quebrando, vem! Uhul! O top DJ do Pará. Bora, Alex! Bora, bora! Essa moça, porra, bora, não me abandona, até fora! Garota. Ela rebola, desenrola, flex. Rebola, filha, rebola, vai! Bora, Thiago Dormido! Tipo bom. Pra cima, meu irmão! Jorginho Souza no setor dele hoje! Então joga essa potra que toma. Agora é uma ação do amor. Toma, bum, toma, vai, vai, toma, toma. Fala, mosquito! A fiel também é super âncora. Firme e forte aqui no animal, ó! Parceiro Japa, tá na área! Fala, Beninho! E aí, Tito Mirada, como é que é, garoto? Balança, balança! Essa potra que toma, toma. Rebola, rebola! Bumbum balança, então joga essa potra que toma, toma. Bolso esquerdo só tem peixe, e o direito tá cheio. Vocês! Nossa! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Mas eu só quero ser feliz. Bem alto, vai! E poder me orgulhar. Olha o gritinho! levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Bora, mete ficha! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Tudo isso é... Olha o baile. Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o gritão. Gira, gira, gira, vai! Raul! E a primeira dama tá na... No monte, no monte! Ô monte das maravilhas, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga. Joga tudo, joga! Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes. Fala, Pimenta! Pimenta da Sede também. O Flávio da Toyota também, parceiro Tigo. Do Pagode também, parceiro Aildo. Parceiro Luizinho também, a todos os times sem Deus. Que americano. E a nossa família inocente. Eu duvido. Muita honra, DJ Jorge. E aí, empresário Macaxeira da TV. Meu parceiro Nego também, amigo particular do Patrão. Foi difícil pra você acreditar. E quando a gente briga e... Batata falou, essa é minha música. Ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Segura, vai! Foi difícil pra você... Olha o meu patrão Ronaldo aí, ó. Sou um cara bacana. E quando a gente briga e que... Tem nenhuma bike lá pra negociar lá? Então esquece logo isso e vem com... E a engolando da Nike! Vamos pra cima, pra cima! Vocês, vocês! Sou problemático. Você é! Mas você sabe. Pra dormir, né? Isso que me ama. Desgraçado. Chego! Sou problemático. Um pouco ciumento. Mas você sabe. Bora, nosso comandante, que é? O neguinho Mix também, parceiro Bichibum, Fingo. Obrigado também a toda a nossa família. A Margarida também tá aqui, ó. Vão estar conosco nesse domingão. Invadindo o botequim, meu irmão. Yeah, yeah. Tudo diferente agora. Yeah. Bora, carioca. Yeah. Eu pergunto pro Felipe Lopes. Na moral, na moral. Tô apaixonado nessa mina. E quando ela empina, não dá. Quem gosta é o padrão. Segura. Apaixonado. E aí, bonitão do animal, Adriano Sarrafi. A tia Beth também. Quando ela chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande. Bora, Viviane. Viviane Bronze, man. Troca sentimento. Aonde batata leva as meninas pra se bronzear. Esqueceu que teria o coração. Ela manda. Ele também vai, batata, se bronzear. Sensacional. Não, só as meninas, né, Badan? Vai. Tá certo. Ela manda um quadradinho. Sensacional. Quebra tudo! Vai que tá legal. Tô apaixonado. É. Os apaixonados! Ela... O gritinho das gostosas! Bagulho doido, vai! Fala, meu irmãozinho Tigrão! Bora, Tigrão, bora, Tigrão, bora, Tigrão! Aí, Lobo! Aí, Jennifer! Como é que é? Meu parceiro Zé também! Aí, Zé, malucão! O Pitu também! Os irmãos da hora! O Louro! O Alisson! Todo mundo aqui, ó! Dance, dance! Eu vou fazer uma serenata. Faz, filha, vai! Só pra te ver dançar. Não adivinha, vai pra cima! Um, dois, três, agora! Vai quebrando, vai dançando, vai quebrando a gigante! Bora advogar na mochila! Um abraço, meu parceiro! Crocobit também, Crocobit! Bora, Hernani! Meu gerente Murilo! Bora, Marcela! Marcelo do Whisky também, hoje frente a frente com o animal! Cadê o Rodrigo? Rodrigo! Que é nós! Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda! Bora, Leão! O João Matheus também do Barreiro, obrigado, viu? O Chubi também, o Paulinho, o Diego. E o Vevê das Produções. Precisa de play porque já vivi no automático. Pensar que eu não sei, mas com um tanto problema. Na hora que me escutar, o quê? O quê? Vai ver que isso não é drama. Vem dançando! Precisa raciocinar. E o quê? Que beijo não resume em trama. A mulherada dá valor. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá? Vem, filha, vem. Contradizer e não aguentar. Agora. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar. Corocou fuga, né? Nossa, os corocou loucos também, obrigado. É sentar. Bora no ouvido. Seu camarote tá mais do que reservado amanhã no botiquim. Mas preciso de você. Segunda-feira não sentou. Para seus bares. Então senta. E aí, Sandrinha, senta. Da deitada. Ah, então sarra. Pouco danada, vai. Sarra a bunda. Seu pitel, caralho. Muito atrinho. Tá doido? Então sarra. Você tá na lista branca? Bora lá! Então sarra. O popozão. Calma, Maria do Bairro. Dom, dom, dom, dom, dom. Segura! Dom, dom, dom, dom. Calma, Magnata. Dom, dom. Dom, dom, dom, dom. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Bora, Magnata, é fresco, não? Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Bora, Natália! O Marcelo também, o Léo do Som também. Dom, dom, dom, dom. Do Mercadão dos Para-brisa, né? Dom, dom, dom, dom, dom. Na hora que me escutar, vai ver que... O DJ que toca tudo e não tem papo, não! Toca tudo! Quem é? DJ Patrese! E meu parceiro Marlon Vitti pra cima! Um, dois, três, vai! Toca tudo, meu animal! Segura! Do caqueado no ginhado! Oi, meu amor! Não diz, vai! Meu amor, é dia para nós. E o vento está soprando. O quê? E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu parceiro Rodrigo Balmone! Aí, Rodrigão! O Marcelo! O gerente da fazenda, João! BR, a Anne Gaiada! As Crocolunas! Bora, Alex do Lance! Bora, Polo! Bora, Danadinhos! Libera pra mim! Libera que eu tô afim! Libera tudo! Libera, pra mim. Libera que eu tô afim! Mas assim, aplica! Meu parceiro Breno também! É que meu parceiro Ronaldo! Empresário Ronaldo! Assim, segura, Ronaldo! O que é que você quer dizer sendo que é tão bonito? Imagina! Quem sabe dança, quem não sabe! Fica só olhando, bebendo uma. Ele ou não? Da janela, fica sempre a me olhar. E eu! Eu quero falar. Preciso me entregar. Do amor. Oi, meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Não te diga. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. É só e aí, Renan, dos Ciciaros? Do Marco Leandro também. Diretamente do Uruguai. É só dela. Marcando presença internacional. A menina da janela. Fica sempre a me olhar. E o quê? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O Top DJ do Pará. O Top DJ do Pará.